Sejam bem-vindos ao Vira Página, um podcast em associação do site Super Amixes e o blog da literatura. Olá a todos, estamos começando o primeiro Vira Página, o podcast em conjunto do Super Amixes com o blog da literatura. Eu sou o Edson e co-estrelando, olha que coisa bonita, nesse podcast nós temos a Karina. Karina, por favor, se apresente. Ai, eu sim. Então tá, gente, oi, eu sou a Karina, Eu sou professora de literatura, eu tenho um blog que se chama Blog da Literatura, esse blog ele tem canal também, e ultimamente, na verdade, o blog está muito parado, o canal também, mas eu acredito que eu volto em breve a publicar coisas. E desde 2015 o meu blog tem um projeto que é o Clube do Livro Online, está bem ativo. E depois eu vou falando um pouquinho mais sobre esses projetos, mas estou hoje iniciando este, né, que é o Vira Página. Vamos ver qual é que vai ser. Essa gente meio doida. Enfim. Você quer que eu já me apresente assim? Não, vamos para a próxima. E o Vini, ninguém quer saber de você. Pronto, Karina, pode se apresentar, quem que você é? Não, mas é verdade, eu tô acostumado já. As pessoas não gostam de mim, eu não falo. Eu sou uma pessoa que defende as minorias. Basicamente, gente, o Vira Página veio. Na verdade, foi uma piração que eu tive um dia de fazer um podcast só sobre literatura. E o Evandro me forçou a fazer esse projeto ir pra frente, porque ele provavelmente ia morrer na minha cabeça, como muitas coisas acontecem. E a ideia é não ter um apresentador fixo. Basicamente, cada episódio vai ter um apresentador diferente entre nós três, entre eu, a Karina e o Vini. É, infelizmente eu também participo. gente, assim, ó, nem tudo podcast, né? A gente sabe que, enfim, a gente tem que apoiar o Vini. Vocês têm que entender que eu sou o antagonista desses programas. Então, tipo, vocês vão ser as pessoas legais e as pessoas vão gostar. Ah, mas isso eu tenho certeza absoluta. A ideia dos podcasts é ser lançados a cada 15 dias, a cada 2 semanas, na verdade, 15 dias vai ficar meio bizarro. A cada 2 semanas sai um podcast novo. E como o nome já mostra, como, né, um podcast em parceria com o da literatura, como o nome do podcast é Vira Página, fica óbvio que o nosso podcast é sobre criação de aspargos. Aspargo é um legume? É um legume muito esquisito, né? Enfim. Eu gosto de leguminosas. Tá, e qual é a diferença do legume pra verdura? A verdura é porque ela é verde. E legume não pode ser verde? Não necessariamente o legume é verde. Tá, e chuchu é o quê? Chuchu é uma leguminosa. Mas a casca... É uma boa vírgula sonora pra fazer uma piada de quinta série. Mas a casca... a casca do chuchu não é verde. Não tinha que ser uma verdura? Entenda, nem tudo que é verde é verdura, mas tudo que é verdura é verde. Eu acho que tu não sabe a diferença. Eu acho que você tá sendo preconceituoso com o repolho roxo. Ah, pois é. Enfim. Chega de besteira, puta que pariu. A ideia é ser um podcast só sobre livros e literatura em geral. Livro e tudo que circunda ele. Livro, autor, editoras, estilo... Hábitos de leitura. Hábitos de leitura, exatamente. Ressaca literária. Nem me fale disso. Reclamações do Vini, vai ter bastante. Hein? Show. Pelo que eu já percebi, enfim. Vai ter. E a duração... O último tópico, a duração média, seria um episódio de mais ou menos uma hora ou não. Depende, se o podcast for um podcast especial, a gente aumenta um pouquinho a duração. Especial, mas especial tipo, especial de algum tema especial ou especial tipo guerreirinho? Guerreirinho, especial guerreirinho. Tá. A gente vai fazer um podcast só sobre livros infantis e Paulo Coelho. Ai não, por favor. O diário de um mago para crianças de até 7 anos. Ai, me poupe do Paulo Coelho, pelo amor. Verônica Nossa. Tem que morrer para colorir. Que horror. Ai, ai. Tu leu Verônica tem que morrer? Não, eu tava procurando aqui o livro nem tem esse nome. Verônica decide morrer. Decide morrer. Né? Ah, decide. Pior ainda. Você confundiu com o Romeu tem que morrer. Isso aí. Baita filme. Baita filme. Tem um livro que se chama Dorothy Tem Que Morrer. Que é uma releitura do Mágico de Oz. Enfim. Deve ser bem melhor do que qualquer coisa do Paulo Coelho. Opa. Vamos deixar o podcast Pecados Literários para próximo, porque eu tenho muito Paulo Coelho para enfiar nesse podcast. Eu vou ali ouvir aquele podcast sobre Paulo Coelho e eu já volto. Vamos quebrar o gelo. É a primeira vez que a gente tá gravando com a Karina. Eu e o Vini, a gente já tá cansado dessa nossa relação tórrida. Vou só deixar uma coisa clara, né? A gente tem uma relação da qual a gente fica falando sobre os livros que a gente lê, sobre coisas que a gente faz, mas a gente não comenta isso tanto envolvendo o site, né? A gente fala mais isso em box. Sim. Então, às vezes, a gente tá lendo um livro, acho que vai gostar disso, porque a gente tem alguns gostos similares, né? Não todos. Paulo Coelho. Então, por exemplo, perseguido, né? Então, graças ao Godoca, por exemplo, e ao Coruja, que eu tenho que dar um crédito pra ele, eu li 10 livros do Crônicas Saxônicas em praticamente 3 meses. Então, a gente escuta os amiguinhos, né? Quando os amiguinhos indicam uns negócios pra gente e a gente gosta pra caralho. Eu tava pensando agora como é que eu entrei missão aqui, né? E eu acho que foi um dia que eu Evandro, a Deia... Ah, enfim, a gente se encontrou em algum boteco e daí o Evandro falou: ah, Karina, eu tenho... um amigo que tá pensando... Dois amigos que estão pensando... Não, pode dizer que ele falou que ele tinha um amigo só. Era o Godó. Tá, ok. Ele falou que tinha um amigo e um outro que é meio desagradável. Né? Na verdade, não tinha me explicado exatamente o Vini. Ele tinha falado só do Godoca, né? Eu vou falar a verdade, porque... Né? Eu acho que é importante, já que a gente tá começando um relacionamento aqui de amizade e tal, eu vou falar a verdade, que eu acho que a amizade tem que se basear na sinceridade, né? Então, realmente, assim, Karina, tem um amigo meu que quer falar sobre literatura e tal, deu a pai, eu topo. Mas eu não achei que ia ser sério, assim. Acho que eu tava meio alcoolizada e tal. E daí depois... repentinamente eu parei num grupo de WhatsApp em que onde tinha muitas reclamações de uma determinada pessoa. Fiquei meio chocada, né? Mas estamos aí, né? Vamos falar de livros, que é uma coisa legal, né? Que eu acho que é importante. Em minha defesa, eu já trabalhei numa biblioteca. Inicialmente a Karina caiu num grupo de Facebook. Ah, é verdade. Uma certa conversa até eu falar pro Vini: seu filho de uma boa mãe, entra e dá um oi. Ele falou, não estou usando mais Facebook. Aí a gente mandou pro WhatsApp. A pessoa não usa Facebook, tem que colocar os nomes completos das pessoas na agenda, mas... Só uma pessoa com gostos perplexos. Se tu falar de gostos peculiares, quer dizer que tu... 50 tons de cinza? Não, eu falei gostos perplexos. Ah, eles bom. Deixam as pessoas perplexas, elas não entendem. Ah, bom. Eu não uso Facebook porque eu acho um saco. É um monte de como é que eu vou te dizer? É um monte de chamada, é negocinho fazendo barulho, é barulho piscando. É mas grupo tu não pode tirar nada, o áudio. É grupo que tem 35 pessoas e 10 falam. Ah, não. Lini, chega. Negócio fazendo barulho, coisa piscando. Você tava usando o Facebook ou a arma do Rambo? Cara, quando eu entro numa rede social ou eu compro um celular, eu desabilito todos os sons. É a primeira coisa que eu faço. Quando eu entro numa rede social, eu vou no chinês da esquina e compro todos os fogos de artifício dele, né? Mas eu não entendo por que tu usa rede social. Eu não uso. Pois é, enfim. Bom. Tá. Nossa. Vamos à pauta. Por que sou eu que tenho que me apresentar aqui e o Vini não pode se apresentar? O que, que ele faz? Eu não sei o que o Vini faz. Porque as pessoas não querem saber de mim, cara. Ai. A minha vida não interessa pra você. Ah. Ok. Essa frase não é minha, tá? Gostaria de deixar bem claro que essa frase é deste outro senhor que está nessa conversa, chamado Edson. Eu gostaria de falar que a sua frase foi cortada pela minha internet inteiramente. Eu usei a tua famosa frase do "a minha vida não interessa pra você". Opa, obrigado. Vou patentear ele isso. Ele fala assim? Ele fala assim, desta forma? Não exatamente, mas... Não, era não, um não. Momento que... não pode dar real, tu não precisa não precisa cair na magia desse rostinho simpático aí, viu? O cara é assim mesmo. Que horror. Mas Vini, vai, fala um pouquinho sobre você, suas partes legais. Meu nome é Vinícius. Muito bem, deu. E essa é a parte legal. Então, meu nome é Vinícius. Eu sobre literatura, né? Sobre essa parte de leitura, o que eu posso dizer? Eu já trabalhei numa biblioteca, então eu aprendi bastante a respeito de organização, de cuidados com livros e essa parte mais de gestão, de como manter eles organizados em prateleiras, de cuidados que tem que ter para manter os livros limpos e evitar, né, que se autodestruam com o passar do tempo. É importante abrir o livro para ler, tá? Não, calma, é que eu estava em ordem cronológica. Nunca fui um leitor muito assíduo até 2 anos atrás. Então, acho que perto do Godoc e da Karina, eu sou um leitor relativamente recente. Mas eu me mantenho lendo e gostando das mesmas coisas desde a época que eu saí da escola. Porque na escola eu não gostava de ler. Porque eu era obrigado a ler. E aí eu tenho um ranço foda com professoras de literatura que me obrigam a ler coisas que eu não quero. Aqui, ó. Machado de Assis. Tu tem ranço porque não teve aula com esta professora aqui. Tu não começa a falar mal. Não, eu não tô falando mal especificamente de ti. Eu tô generalizando pra mostrar pras pessoas como isso acontece com muita gente. Ah, muita com certeza. Gente que sai da escola e não tem a mínima vontade de pegar um livro na mão. Por quê? Porque as professoras, não só a de literatura, mas as professoras obrigavam as pessoas a ler coisas que elas não queriam, que elas não tinham o mínimo interesse. Tipo, eu sei que eu tinha que ler coisas pro vestibular, mas eu preferia assistir o filme. E aí? Uhum. Não, e assim, não é nem obrigar a você ler algo. Ok, faz parte da grade, você tem que ler. Mas não fomenta a curiosidade da pessoa, não desperta o interesse da pessoa. Exatamente. Tá, mas olha só. Daí agora eu vou fazer a minha defesa. Não, mas antes é que tem uma questão que talvez... Isso é uma reclamação que muitos adultos fazem, né? Quando eles repensam sobre a sua adolescência e pensam assim, ah, eu não gostava de ler, agora eu gosto. Mas isso é até meio evidente, assim, é meio óbvio, porque quando tu é adolescente, tu quer socializar, tu quer, sei lá, tu quer beijar na boca. Eu achei que tu ia dizer que quando tu é adolescente, tu é idiota. Não, tu quer socializar. E o que que tu vai fazer quando tu vai ler? Tu vai ficar sozinho lendo. O ato de ler é um ato muito solitário, né? Então, e principalmente quando nós éramos adolescentes, porque ainda hoje tu pode ler, daí daqui a pouco tu vai pesquisar alguma coisa na internet sobre essa leitura que tu fez, daqui a pouco tu vai ver uma adaptação, né? Que pode ser uma série, um filme, alguma coisa. Agora, claro, eu ainda sou mais velha que vocês, mas, tipo, há uns 15 anos, isso era bem menos. Há 20 anos, bem menos ainda. Então, eu acho que é normal quando tu é adolescente não gostar de ler. Anormal é tu gostar de ler quando é adolescente. Não, mas eu lembro que eu só voltando esse assunto, né? Na época da escola, eu tive uma professora de literatura que ela me indicou coisas pra ler, que ela achou que eu fosse gostar. Então, assim, aí que eu li o Drácula, eu li Noite na Taverna, eu li Frankenstein, e eu fui começando a conhecer essas coisas e ver que tinha coisas que eu podia ler e que eu poderia gostar, tu entende? Mas que fugiu um pouco do escopo do que era pedido nas aulas, mas que o acervo da escola me permitia ter acesso. Então, assim, eu vi que, ok, tem muita coisa legal aí no meio que eu posso ler e que pode me entreter, porque afinal eu não tenho amigos. Ai, coitado. Porque eu tenho o Mega Drive, né? Eu tenho o Mega Drive, eu tinha livros, eu não preciso de amigos. Quando você tem Mega Drive, você não tem amigos, né? Força, Vini. Força, Vini. Talvez tu arrume amigos. Não sei, instala aí um Tinder pra amigos. Não um Tinder. Ai, não existe nenhum aplicativo. Eu não preciso instalar Tinder para amigos, eu trabalho com gente, elas são obrigadas a me ver todo dia. Não, mas eu acho que não é um ambiente legal, um ambiente. Não é mesmo. Porque as pessoas que trabalham contigo. Eu não converso com muitas pessoas, depois elas morrem. É, sabe? É complicado. Sim, mas daí vem outras pessoas no lugar delas. Daí fica mais. Ah, tá, tô ligada, porque daí é o tempo que eles têm assim pra, né? Enfim. Eu não vou concluir, deixa assim. Então, e aí com essa questão de aproveitando que tu tava falando disso, assim, por mais que a gente queira dizer que não, isso afeta muito, né, a vida da gente, a maneira que a gente acaba lidando com algumas coisas, né, essas como é que eu vou dizer, essa incapacidade social é uma coisa que me ajuda a ler mais. Né? Então, mas tipo, com certeza. Eu não tenho vontade de, por exemplo, assim, eu quero sair socializar, sabe? E às vezes pegar o livro, tu vai muito mais longe do que tu sentar numa mesa do mar. Então, de uns 2 anos pra cá, eu tenho lido absurdamente mais do que eu já li durante toda a minha vida. Mas eu não conheço um leitor mesmo que não tenha essa coisa de algum momento da vida não socializar muito. Entendeu? Na verdade, a maioria dos leitores são leitores que não conseguiam socializar antes e hoje em dia socializam por causa da leitura, então, fazem parte de clube de livros e tal. O Clube do Livro Online, que é um projeto do meu blog, por exemplo, ele funciona desde 2015. Tem pessoas que eu falo pela internet desde 2015, todo santo dia. Alguns a gente não se conhece pessoalmente, mas são pessoas que dividem, coisas bem, às vezes, íntimas, no sentido sexual, Deus o livre, não é isso, mas, fala sobre a vida e tal, e além da leitura, porque realmente tem essa dificuldade do ao vivo, sabe? Sim. Não, mas eu digo assim, porque eu tenho esse, por exemplo, assim, tem um grupo de amigos que a gente tem na internet, né? Então ali eu, Godoca, o pessoal do site ali, Evandro, né, toda essa turma aí. E a gurizada tem muitos gostos parecidos e distintos, mas é legal quando a gente vê que a gente tem mais assuntos que a gente gosta e que a gente não sabia que por exemplo, assim, eu não sabia que o Godoc gostava de ler tanto quanto eu, assim, sabe? De mergulhar nos livros, por exemplo, que nem a gente tava falando sobre Duna, né? Eu sou um maluco que eu entro no hype do negócio, eu mergulho fundo, eu começo a pesquisar sobre a parada, começo a tentar entender mais muito, só que daí eu tenho medo de tomar spoiler, daí eu não faço tanto isso. Mas... Eu não sei se você faz isso, Vini. Eu tenho o costume de, quando eu tô lendo, principalmente ficção científica ou algo que passa em outro planeta, assim, e tem alguma criatura, alguma coisa, no eu digito na pesquisa de imagem do Google, pra ter uma ideia na minha cabeça de mais o que esse bicho é, como que ele movimenta. Não que eu não consiga imaginar ela, mas, tipo, tu tem uma coisa mais... que dá um empurrãozinho, assim. Isso é difícil, porque, assim, agora um dos pontos da pauta do Godoca, né, que é um ótimo pauteiro, eu tenho dois escritores favoritos meus, que é o Bernard Cornwell, né, que ele escreve romances históricos, que ele dá uma romanceada em cima de fatos históricos, e o meu outro autor favorito é o Lovecraft, né. Então, aí complica um pouquinho nessa hora da imaginação, porque o medo pega, né, tia? É. Nossa, Lovecraft é algo que não se pode ler depois do almoço ou antes de dormir. E eu tenho o costume de ler antes de dormir. E eu já sonhei com o Shoggoth. Putz, que bonito. Foi uma experiência bem edificante. Vocês já leram It? Eu tô na metade, na eterna metade do livro. Eu ainda não li e eu não sei se irei. Eu tenho a experiência de ter visto aquele filme que era um seriado, né? Na verdade, era um... Enfim, era um palhaço. É um filme pra TV. E eu tinha pesadelos com aquele palhaço. Eu achei, assim, era muito tenso. E eu assisti quando eu era criança, enfim. E daí, em 2000... No ano passado, eu fiz, assim, leitura com alguns amigos. Na verdade, em 2 meses e meio que eu li. Que a gente estabelecia metas, enfim, quanto que a gente tinha que ler por dia, e fizemos grupo de discussão pelo Whats e tal. Mas tem partes que eu simplesmente tenho pesadelos. Porque eu acho que a descrição do King é... Bom, primeiro que ele é muito descritivo, né? Ele é muito descritivo. E prolixo. Sim. É. E a descrição dele é algo simples de você assinalar. Isso que é o legal. É, mas pra mim aquela primeira cena ainda é a pior de todas, assim. O Hello George, pra mim, é horrível, horrível. Assim, pesadelos. Isso foi uma coisa que pra mim foi esquisito viver, porque, assim, como eu já disse, vocês dois tem muito mais leitura do que eu, né? E eu não tô, tipo, não tô querendo babar hoje vocês, mas é verdade. Então, assim, a primeira vez que eu li um livro e eu realmente fiquei com medo do que eu tava lendo foi quando eu li Drácula de Bram Stoker. Que, assim, de tipo, eu vou dormir, aí tu coloca a coberta, assim, daí tu, acho que eu vou me cobrir um pouquinho mais, né? Porque vai que alguma coisa acontece. Tu sabe que eu não tive essa sensação com Drácula. Eu gosto muito, é um dos meus livros favoritos da vida, assim. Então você vai adorar o nosso programa que saiu semana passada. Aí o Tortura Nossa. Cinematográfica Show Drácula 3000. Aí, ó, assistam, hein? Ah, é horrível, né? Bom, enfim. Mas eu leio King desde os meus 13 anos de idade, né? Então... Só que eu fico pensando... Eu leio muito... desde sempre, porque eu tenho mãe professora, minha mãe livro sempre, assim, presente na minha vida, né, lá em casa. Tua mãe é prof de quê, Karina? Atualmente ela é aposentada, mas, assim, a mãe, ela é formada em letras também, professora de português, né. Ah, então tá explicado, porque atualmente dava livros, a minha mãe me dava bola. Não, a gente tem, realmente, assim, a gente sempre teve muitos livros, mesmo, muitos, né, a minha casa... Uhum. É repleta de livros. Quer dizer, atualmente é minha casa não, porque eu ainda não trouxe meus livros. Sempre foi uma casa repleta de livros. E daí, tinha uma coleção, que é da Editora Abril. Vocês já devem ter visto que tem tudo que é sebo atualmente. Os livros devem custar R$1, R$2 no máximo, porque é uma péssima edição. São os livros com capa branquinha. A mãe tinha toda aquela coleção. Então eu li... É, daí eu li... Clássicos, assim. todo é picotado. Horrível, é horrível. Mas... Eu tenho um mob de 20 mil legos terceiro. Então olha o que eu li quando eu era assim, 12, 13, tinha 12, eu li Tubarão, eu li Carrie a Estranha, eu li... Eu fui lendo, porque eu olhava aquela coleção e pensava, eu vou ler esses livros, e peguei pra ler. Daí depois fiquei olhando Estranha. Eu tinha uns amigos mais velhos que eu, que, na época da locadora ainda, né? Que a gente ia lá alugar o VHS, né? O que, que é um VHS, Karina? Ai, olha, se tu não é dessa época... Vou tirar uma foto do meu VHS do Highlander. Ah, vai explodir, filho. Daí, dois amigos meus estavam lendo Cristine e o Carrasquinho. E daí eles fazendo assim, piadinha, o livro é grande, apostando um com o outro, quem leria antes. E daí eu olhei o livro e pensei, então eu quero entrar pra essa aposta também, brinquei, né? E daí eu peguei o livro pra ler, eu tinha uns 13, 14 anos, um livro realmente bem extenso do King, se vocês olharem... tamanho do volume é para uma adolescente realmente é bastante. E lá fui eu ler Cristine e o Carro Assassino. Daí hoje eu penso assim, como é que minha mãe deixava eu ler esses livros? Sabe? É um questionamento que eu faço. E isso afetou a minha vida. Então, eu acho legal esse... que nem tu sempre foi bastante... pelo que deu para entender, tu sempre foi... sempre esteve rodeado de pessoas que tinham uma carga literária, assim, tipo, de ter o costume de ler, né? E eu tinha uns amigos bizarros que liam, tipo, as paradas que eu achava maneira, vamos usar nesse linguajar, né? E as minazinhas que eu tava afim e dava uma moral ali. Tipo, uma vez uma me indicou pra ler, que ela era gótica, e ela começou a falar de Sturm und Drang, e aí ela começou a falar de Von Goethe. E daí eu, pô, tá aí esse cara aí, né? Vamos dar uma conferida nesse maluco aí. Daí eu peguei Fausto pra ler, tijolo. E aí eu nunca terminei de ler Fausto. Eu emprestei pra ela e ela nunca me devolveu. Inclusive, ela casou ano passado, filha da puta, e tá com o meu Fausto ainda. Então, assim. Tinha um pessoal que tinha coisas legais, assim, pra me indicar, pra mim ler. Só que eu não ia pra frente. E aí eu acho que depois que eu comecei a jogar RPG, que eu comecei a interagir com o pessoal mais velho, e eu acho que eles entenderam, vai, esse gurizão aí vai gostar de ler isso, vai gostar de ler aquilo, eles começaram a me indicar coisas que, vai, eu comecei a ler e comecei a pirar. Até que eu cheguei no Bernard Cornwell. Daí me indicaram pra ler a trilogia do Arthur e são os meus livros favoritos. Até hoje. Você conseguiu queimar duas pautas. Oi? Você conseguiu queimar duas perguntas. Não, mas começa a fazer as perguntas, Azar, a gente... É porque tu não faz as porra das perguntas, daí eu tento falar o que tu ia perguntar. Desculpa. De uma forma natural, mas se tu quiser eu posso dizer assim, ok, Godoka, quais são as perguntas que você quer que eu responda? Qual é a primeira pergunta? Desculpa. Posso falar um pouquinho? Não, posso falar um pouquinho da minha origem de leitura? Não. Ai, não sei se a gente quer ouvir. Não me interessa. Vamos pular então. Fala, homem. Não, assim como a Karina, a minha mãe também é leitora, é formada em letras. E assim, eu tive o incentivo em casa à leitura, mas algo mais escolar mesmo, assim. A minha mãe era uma professora dentro de casa quando eu era criança. E a minha avó, mãe da minha mãe, ela... Família pobre, sem condição nenhuma, tal. A minha avó fez só até a quarta série. Só que eu lembro, desde criança, da minha avó sempre com dois livros da biblioteca municipal em casa. Sabe, a minha avó, ela tem, na casa dela até hoje, Pássaros Feridos, que é um tarugo, é um tijolo giga. Pô, oh, cara, uma das melhores novelas pra SBT, cara. Não era nem novela, tá? Era um filme, Pássaros Feridos. Ah, Pássaros Feridos, sim. Passava junto com o Gangue dos Dobermans. Aí, assim, eu lembro da minha avó sempre lendo Danielle Steel, Agatha Christie. Era aquela coisa assim, aquela literaturazinha mais tranquila, mais leve. E quando eu tinha lá os meus 7, 8 anos que eu comecei a ler, ela me levou na biblioteca municipal e fez um cartão de biblioteca para mim. Então, grande parte da minha vontade de ler veio da minha avó. Eu sempre ia uma vez por semana à biblioteca, eu acompanhava ela e eu pegava algum livro, alguma coisa leve, Mágico de Oz, umas coisinhas assim. Geralmente eu pegava muita. Uma coisa leve, tipo Mágico de Oz, um Senhor das Moscas. Senhor das Moscas, caralho. E assim, eu pegava muita enciclopédia, eu sempre gostei dessa parada de enciclopédia ilustrada. Cara, isso era um negócio que eu achava muito maneiro que tinha na escola, cara. O pessoal, vou pegar da letra S hoje. Aí pegava o bagulho e aprendia um monte de coisa aleatória com a letra S. Sim, eu adorava isso. É que hoje em dia a gurizada não tem mais essa experiência da Barça, né? Como é que é do. Que tinha as outras enciclopédias lá, tipo, marcas de editoras variadas, né? Enciclopédia Abril, Enciclopédia Globo. Larousse. Outra. Um ponto principal também no meu hábito de leitura é escola. Tem umas coisas bizarras, assim. Compram-se livros muitas vezes para as escolas. Estou falando isso no interior, não sei como é que são as cidades maiores. Esses livros não são usados pelos alunos. Às vezes mandam uma cópia, duas cópias. Eu não sei o que acontece e de repente esses livros vão para a vala, esses livros vão para o lixo. Verdade. E um dia, quando eu era criança, a minha mãe pegou assim, um livro que ela tirou do lixo, um livro novinho, que eram as versões escritas daquele programa da cultura Lá Vem História, que sempre a pessoa contava com os bonequinhos, as histórias, não sei o quê. E eu tinha ali aqueles. Eram histórias curtas, eram histórias de duas páginas no máximo. E, nossa, eu lembro de eu reler aquele livro várias vezes. O tempo passou, realmente, você vira adolescente, seu gosto por livros diminui muito, eu lia muito pouca coisa. Numa dessas de vamos sacrificar os livros que os alunos não leem, minha mãe tirou um do lixo de outra escola que ela trabalhava e chegou em casa, tipo, olha, eu trouxe isso aqui porque eu acho que você vai gostar. E é uma edição que eu tenho até hoje, ela tem o selinho ali da Secretaria de Educação com escrito proibido a venda, proibido comercialização. Você está cometendo um crime, tem isso na sua casa. Vem a equipe da SWAT, entra apontando uma carabina para uma criança, tá ligado? Eu tenho vários desses. Eu também. E o pior é que os meus eu comprei em sebo. Sim. Ah, nossa, cara. Não, eu peguei. Que é a versão. Mais baratinho assim, do Eu, o Robô, do Isaac Asimov. Que legal. Que foi a primeira grande ficção científica que eu li. A minha foi a Bíblia. E o Eu, o Robô, ele funciona no esquema de contos também. O quê? Polêmicas no podcast sobre polêmicas. Ah, tá, desculpa. No Pistolivros, hein? Esse que Pistolivros, eu gostei disso. Pistolivros seria um nome bom pra podcast se a gente só xingasse. Pois é, né? Pois é. Mas pode ser um especial, né? Pistolivros especial xingando editoras, né? Suicídio de patrocínios. Xingando editoras. Pois é, sabe o que eu acho legal, assim, agora. Falar assim de editora, não sei se está na pauta, porque não, ele não está fazendo perguntas, né, Vini? Vini, ele não está fazendo as perguntas. Gente, desculpa. Então, como eu falei do gênero de ficção científica, que é o meu gênero favorito, apesar de também gostar muito de romance histórico, qual que é o seu, Vini? O meu gênero favorito, na verdade, é bem difícil. Eu gosto de muita coisa mesmo, assim. Eu me acho uma leitora até bem eclética, mas. Eu leio muito terror, muito. Terror é bom. Eu não sei se terror é bom. Oi? Terror é bom. Depende. Tem terror que é muito mal escrito, mas eu leio bastante terror, porque quando eu era adolescente eu comecei a ler King e eu gostava muito de terror, porque, enfim, daí eu acho que, eu não sei se é porque, por uma questão sentimental ou se é o meu gênero favorito, entende? Porque eu lia muito antes. Uma questão sentimental, eu adoro passar nervoso e ficar com medo. Adoro dormir mal. É meio doido. É aquilo assim, fazendo uma pergunta, posso fazer uma pergunta assim, meio pessoal, finge que não, mas eu de certa forma estou julgando você. Eu gosto muito de livro de conto. E tem dois livros principais de contos de Stephen King, que é o Sombras da Noite, que é o primeiro dele, e o Tripulação de Esqueletos, que são os contos um pouco mais bem trabalhados. Qual seria o seu favorito desses dois? Então, é que eu não sou muito dos contos dele, pra falar bem a verdade. Eu gosto mais dos romances. Ok, gente, esse foi o último episódio do podcast. Eu não li nenhum desses dois livros, mas eu quero comprar o que mais me chama a atenção é o Tripulação dos Esqueletos, porque até o Evandro leu essa porra, e olha que pro Evandro ler, cara, porque deve ser bom. Porque eu vou cuidar, né? Abraço, Evandro, aí, que não está no podcast, mas fica de coração aí. Grande abraço. Acabou de mandar um carinho pro Vini aqui, em áreas onde o sol não toca. Então eu tenho curiosidade pra ler esse, cara. Eu tenho um livro de contos dele, que é aquele dos sonhos, não sei o quê. Ah, sim. Paisagens não. Sonhos e paisagens noturnas, Não. É um pesadelo, alguma coisa assim. Ah, eu não me lembro. Que é um recente dele, eu acho. Isso, pesadelos e paisagens noturnas. Doutor Sono. Doctor Sleep eu li e gostei, cara. Gostei bastante. Tá. Eu vou ser bem sincero, assim, eu li contos dele, né? Tem muita coisa que eu li há muito tempo. Tem muitos livros dele que eu li há muito tempo e que eu não me lembro muito bem. Ou que eu li numa época que eu gostei, daí de repente não gostei mais. Então, pra mim é meio complicado, assim. Mas, voltando pro gênero, né? Tem essa questão que o terror sempre esteve presente, porque eu gosto do gênero terror, mas eu amo ficção científica e amo fantasia, então é meio complexo. Ah, não vai me dizer que tu gosta desses filmes tipo Star Wars, essas paradas chatas aí. Eu não quero falar sobre isso, Vini. Eu vou te bloquear agora, porque Eu tô sendo irônico. Acho bom mesmo, tá? Porque o meu antebraço inteiro é tatuado com o personagem do Star Wars. Tem um Jar Jar Binks no teu braço. Não, claro que não, que nojo. Não, o braço direito tem os personagens bons, assim, o braço esquerdo, daí tem o Jar Jar Binks, tem o... Ai, que horror, tem vários. Qual é o nome desse? Nesse braço tem os personagens bons, o Han Solo. E no outro tem os outros. Ai, o Han Solo é maravilhoso. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Mas eu vou falar sobre o Han Solo, porque depois o Luiz vai comentar do nosso podcast. Godoc, eu acho que a Karina pensa que a gente não escuta o Geek Burger. Tá, sim, ó. Ontem eu escutei pela terceira vez o episódio de como o Luiz conheceu o Kevin, só pra você ter ideia. E foi do caralho. Eu gostaria de dizer, aproveitando, né, que vocês usaram o nome do Han Solo, eu gostaria de dizer que eu estou revoltada com a morte dele, tá? No episódio 7. Mas eu juro que não vamos falar sobre isso, tá? Só tô falando porque eu acho que é importante que vocês fiquem cientes de que eu não gostei disso. Enfim, mas sobre gênero, se eu fosse falar de um gênero específico, lá na literatura, quando a gente estuda, a gente diz que o gênero fantástico é dividido em três subgêneros, que é o terror, a fantasia e a ficção científica. Então, basicamente, eu gosto do gênero fantástico. Eu acho que isso se encaixa para nós três aqui, né? É, acho que sim. Nós três gostamos disso, porque querendo ou não, cara, o que eu leio basicamente é terror, fantasia e ficção científica, né? Eu também. É o que tem na minha prateleira também. É um romance histórico. Algumas fantasias eu não tenho muito. Muita ficção científica com uma pegada pra distopia. Distopia é um negócio legal que se você ler três distopias seguidas, você tem que começar a esconder as facas de você mesmo na sua casa. É verdade. É verdade. Aliás, Vini, tu há de concordar comigo que aquelas fotos da estante do Godoka me irritam. Isso porque tu não viu a foto do bigode. Calma. Porque assim, ó, todos os livros caros que eu quero comprar estão ali, entendeu? Mas isso aí é só pra se aparecer, ele nem lê isso aí, tá tudo fechado no plástico ainda. Quem é que lê hoje em dia? Daí tu chora num cantinho, porque eu tô morando numa casa sem sofá ainda, né? Até quem quiser, a gente, né? Posso deixar o número da conta, né? Aí. E vocês podem colaborar com o sofá da casa da Ana Karina, porque afinal de contas eu preciso de um local confortável pra começar a ler, né? Na minha casa nova. Já que os gatos tomaram o seu puff, né? Ah, o puff já era. Bilbo pegou o puff. Bilbo e capitou. Você olha pro lado assim, teu gato com a boné do MST em cima do puff dela. Fazendo uma cerca. E fazendo um sinal com o dedo do meio, assim, tá ligado? Aqui, ó. Não falem mal do meu gato. Pobrezinho, vai ser castrado daqui a 2 semanas. Esse negócio de escolher um gênero, eu tô olhando a minha pauta que ela tá completamente esquizofrênica. Eu coloquei como estilo favorito ficção, como autor favorito. Eu coloquei o Bernard Cornwell e o livro favorito, eu botei o livro de terror. Mas pra tu ver, tudo faz parte do gênero fantástico, não tá bizarro, não. Eu também. É. Sim. É, baseado no nome do seu gato, qual seria o seu livro favorito? Pois tu sabe. Seu marido. Eu não falei algo importante, né? Que pelo fato de eu ser professora de literatura, eu leio muito clássico. Muito clássico. E a minha gata se chama Capitu, porque eu gosto muito do Dom Casmurro. Não é o meu autor favorito. Eu achei que era por causa daquela novela lá da Giovanna Antonelli. Ah, vai te catar, Vini. Deus do livre. E Giovanna Antonelli? A minha gata se chama Capitu porque eu não sei escrever catupiry, né? Ai, coragem, ó. Mas... Ai, ai. Mas o meu autor favorito... Ai, que difícil. Tá, é o Tolkien, né? Isso daí é fato. Eu amo ele. Eu tenho que admitir uma coisa bem triste pra vocês. Ai, Jesus, lá vem. Eu tenho muita preguiça de ler alguns caras. Eu já vou aproveitar, porque vamos quebrar esse gelo aí pra ficar achando que tá todo mundo passando a mão assim. Ai, que legal. Cara, eu tenho um ranço meio triste com o Stephen King e com o Tolkien. Porque, assim, eles são extremamente descritivos, só que isso, pra mim, torna uma coisa meio prolixa, sabe? Tipo, então, assim, Não. Eu entendo que tem muito autor do século XIX e do século XVIII que tem um estilo extremamente descritivo, até porque eu gosto de Conan Doyle. Eu vou dar na tua cara, Vini, tá. Calma, deixa eu terminar meu argumento. Não, o próprio Lovecraft... Exatamente, mas é porque o Lovecraft ele escrevia em inglês, então ele adjetivava muito as coisas. Então, quando tu vai traduzir, fica uma coisa extremamente, né, maçante. Maçante, se você não tomar cuidado. Agora, o Tolkien e o Stephen King, o Tolkien faz de um jeito e o Stephen King faz do outro. O Tolkien, ele descreve a cadeira, as medidas da cadeira, a madeira que foi usada para a cadeira, o cara que não, fez a mesmo. Cadeira, não, aonde mesmo. O cara que fez a cadeira mora, por que ele livro, fez a cadeira? Que livro que diz isso, posso saber? Calma. Não mesmo. Não, calma. Não, não, não, não, não. Calma. Não, não, não. Só tô falando do estilo dele de explicar as coisas. Por quê? Não concordo. O cara era um linguista. Ele gostava de ir atrás da origem das coisas pra te saber como elas viraram o que elas são. E o Stephen King, ele é só um filho da puta, porque uma hora ele tá falando de uma porra de uma casa, e daí do meio do nada ele começa a divagar sobre como a caneca verde do cara é um bagulho maneiro, e como aquela colherinha que ele usa pra mexer o café era da tia-avó dele, que lutou na Segunda Guerra Mundial pilotando avião, que não faz a menor diferença pra história. Eu gosto disso do Stephen King, sabe? Não, eu não tô dizendo que eu não gosto disso, mas é quando tu vai ler um livro que tipo é um tarugo e parece um tijolo, isso é extremamente desnecessário. Queridinho, assim ó, tu não é obrigado a ler. É por isso que eu vou pular todas as músicas quando eu ler Senhor dos Anéis. E aqui, ó, realmente, quem não gosta de Tolkien é porque não merece o Tolkien mesmo, entendeu? Vai! Prefiro ler o livro do Lobão. Ai, coragem! Então, gente, essa foi minha participação nesse maravilhoso podcast. Tô expulso. Tô brincando, hein? Jamais vou ler um livro do Lobão. Inclusive, Lobão, vai se fuder, viu? Tu não foi mal do Tolkien. Não faz. É... eu queria falar, não do Tolkien, porque assim, eu só li o Hobbit, eu comecei a ler os Contos Inacabados, na página 5 eu tive o melhor sono da minha vida. Assim. Ai, coitadinhos. Eu não li os Contos Inacabados porque eu tive problema em ler. Enfim. Eu desisti de ler os Contos Inacabados para ler o Silmarillion. Imagina. Mas, gente, por que tu não foi ler Senhor dos Anéis? É porque eu não tenho. Eu também não tenho. Tudo eu bem. Ainda não comprei. Baixa, faz download. Tem audiobook dessa porra? Tem. É agora, Godoka. Agora é a deixa pra gente falar sobre audiobook, sobre e-books, Godoka. É agora. É, audiobook. É, porque a Karina consome audiobook. Eu sim. Eu consumo e-book pirata. Isso é muito bom. Eu, e-book, audiobook, tudo. E eu devo admitir que eu gosto de audiobooks, porque como eu sou uma pessoa solitária e sem amigos, eu deixo o audiobook tocando no fundo e eu vou fazendo coisas e, entre aspas, lendo. Vou lavando louça com as minhas lágrimas. Exatamente. É o que eu faço também. Eu dirijo, inclusive. Na verdade, eu só consegui ler as Crônicas de Gelo e Fogo escutando, porque... Eu tentei ler 3 vezes A Guerra dos Tronos. Sempre quando eu chego na página 94, tem alguma coisa com essa página que sempre me faz dormir. É o Gol do Branco. É, não sei o que, que é. É o Gol do Branco de 94. Só que... Aquela desviadinha do Romário, aquele gol. Só que pra mim não fazia sentido eu não ler George Martin, porque eu gosto de fantasia e eu acho que eu deveria passar pela... De ler, enfim. Mas tu sabe que isso é uma coisa que acho que acontece comigo também, porque assim, eu assisti a série de TV, não vou dizer que eu não assisti, mas eu queria ler os livros. Porque eu gosto do lore, eu acho interessante. Porém, depois que eu li o primeiro livro, eu me senti tão desmotivado pra ler essa série que eu só fui ler qualquer coisa relacionada quando saiu o livro do O Cavaleiro dos Sete Reinos. Que era uma história à parte, que não tinha. Ela tem uma conexão, né? Porque ela é um. Ela é. Como é que é? Você que chama dele? É spin-off, esse negócio, hein? É um prequel. É um spin-off que passa. É 60 anos antes, se eu não me engano. É um pre-off. É um prequel e um spin-off. É um pre-off. E eu li o negócio e eu achei tão bom. Só que ao mesmo tempo que ele é bom, eu achei ele bom pelos motivos que eu acho Game of Thrones cansativo. Porque é um bagulho muito grande, muito extenso. E tem muita politicagem. E o Cavaleiro dos Sete Reinos não tem isso. Porque ele não tem essa preocupação com a política, porque é um piá de merda e um outro piá de merda andando por aí fazendo coisas, sabe? Inclusive, se vocês aí que estão escutando estão interessados, saiu uma versão ilustrada linda. Agora do Cavaleiro dos Sete Reinos. Ah, eu que tenho. Deixou a outra mais barata, e essa é totalmente necessária. Eu tenho. Livrei pra colorir também. Desculpa. Desculpa, gente, se vocês a têm... A de capa dura? Eu dei uma folheada na Americanas, a de capa dura, com a capa de capa minha pré-natalizada. Mas, Godoka, eu paguei baratíssimo. Tem nas Americanas por 40 pila. Não, eu paguei... Eu não pago livros por mais de 30 reais. Eu peguei uma edição dessa e ela, assim, ela tava aberta na Americanas, um buraquinho, eu terminei de rasgar o plástico pra ver como é que tava dentro. Aí... Eu, sei lá, não gostei das ilustrações, bem mais ou menos. Tá, peraí, será que nós estamos falando do mesmo livro? O Cavaleiro dos Sete Reinos? Não, deixa eu pensar se eu tenho mesmo. Tá, e é vermelho, né? Vermelho, isso. Cinza e vermelho. Ai, eu... Sei lá, eu tô contente com a edição que não é minha, mas tá aqui em casa, que é da minha namorada. Que é a da capa antiga eu e a capa tenho dura. As duas. Porque ela pagou, tipo, 10 contos, eu sabe? Tenho as duas, porque eu sou, assim, rica. O rico sou eu. Os barajinhos sou eu. Aí, vocês falaram do livro, eu queria, né, jogar a pergunta, que é... Qual livro vocês nunca terminaram e por que é o livro de Sofia? E agora? Não é o livro de Sofia? Tá falando do Mundo de Sofia? O Mundo de Sofia, isso. Desculpa, eu sempre chamo de Livro de Sofia. Eu nunca li o Mundo de Sofia. Por que que eu ia ler o livro de Sofia, o Mundo de Sofia? Eu, sério, eu não sei, cara. Eu recebi esse... Uma colega minha me deu... Eu não li vários livros até o final. É horrível falar isso. Não, mas o Mundo de Sofia... O meu foi um dos que eu falei, Fausto, cara. O Mundo de Sofia eu não terminei, realmente. É muito chato. É muito eu ganhei. Chato. A minha mãe ama esse livro. Olha só. O mundo de Sofia eu ganhei do meu primeiro namorado. E eu acho que ele me odiava. Pra te dar o mundo de Sofia. Olha, pra me dar essa bosta desse livro. E daí eu tentei ler várias vezes. E agora, quando eu tava praticando desapego, porque assim, ó, com a história da mudança, eu tive que tentar desapegar de vários livros, assim. E o mundo de Sofia tava lá. Não sei por quê, porque eu nunca... Daí rolou um Fahrenheit 451 ali. Não, daí eu tava assim, separando livros que eu queria me desfazer, levar pra sebo, pra trocar ou vender, enfim. E daí até a minha mãe viu que eu tava separando. E ela disse, ai, mas por que que tu vai separar esse livro? Deu, mãe, tu quer de presente? Parabéns, pega aqui, ó. Ó, né, Valesa? Tá lá com ela o livro. Como esta maravilhosa obra. Foi mais ou menos isso. Mas acontece que minha mãe, ela não tem as mesmas leituras que eu, então ela realmente gosta, mas eu não. Assim, a minha mãe pegou o meu Eu Sou a Lenda pra ler, e ele tá lindamente segurando os boletos no lugar. Você não gosta de Eu Sou a Lenda? Você não gosta de Eu Sou a Lenda? Eu amo esse livro. Eu li ele... Cara, esse livro eu li por causa do Godoka e, cara, que experiência, meu. Ah, tá. Eu li em PDF duas vezes. Aí eu vi a edição da Aleph lindona. Falei, putz, vai ser. Eu vou pagar caro. É linda aquela edição. Paguei 12 no sebo. Eu falei, pô, eu vou pagar caro no livro que vai ter 50 páginas, porque não é um conto grande. É um conto. Eu só lendo um conto. Só que eles editaram do jeito ali que ficou um livrinho gostoso, rapaz, grande, ficou bonito. Aí é linda aquela capa. E eu li uma terceira vez, assim, toda vez que eu leio, nossa, que choque, que porrada que é aquele livro. E a minha mãe ficou, ah, eu quero ler, porque eu acho que ela lembra daquele filme do Will Smith, e tá lá. Cara, esse filme ele me deixou na bad, esse livro me deixou na bad na parte do cachorro, cara. Mas eu fiquei numa bad que eu fechei o livro e falei assim, cara, eu acho que vou ficar um tempo sem ler ele, mas eu não consegui. Eu superei a bad junto com o livro e no final a gente terminou esse maravilhoso relacionamento. Assim. Eu falei do livro que eu mais gosto. Não, acho que não. E vocês falaram? Não. Ah, bom, desculpa aí. Mas já que você tocou no assunto, manda. Qual vocês acham que é? O Hobbit. Eu achei que tu ia falar do Senhor dos Anéis. Mas o Hobbit é o único livro do Tolkien que eu li, então... Eu prefiro o Hobbit. Tem que admitir que eu gostei do Hobbit. Nossa, eu gostei pra caramba do Hobbit. Até a Guerra dos Cinco Exércitos. Não, e assim, ó, eu gosto do Senhor dos Anéis, mas eu amo o Hobbit. E eu amo o Bilbo. Eu acho o Bilbo mais legal que o Frodo. Eu amo o Frodo, né? Antes que alguém... Então, o Hobbit é o livro que eu mais gosto. Sabe o que eu acho legal do Hobbit? Que por exemplo, o Bilbo, ele é um cara muito mais crível do que o Frodo. Porque uma pessoa de verdade teria botado o anel e teria feito uma putaria louca, ia ter vendido a mãe, tá ligado? Não ia ir pra Mordor destruir aquela porra, sabe? Então eu acho o Bilbo um cara muito mais crível, sabe? Tipo, ele é um personagem muito mais agradável, assim, de tu acompanhar a leitura, tu ver a evolução do personagem. Do que o Frodo necessariamente. Mas assim, eu acho o Bilbo um cara mais de boas, assim. Tipo, ele só quer ficar na dele, tá ligado? O Bilbo? Não, peraí. Aí me perdi. O Bilbo, ele é um aventureiro meio que sem querer ser, né, cara? É, tipo, ele é um aventureiro que. É a impressão que ele passa é que, tipo assim, ele quer ser um aventureiro, mas ao mesmo tempo não quer, sabe? Tipo, ele quer ser um aventureiro, mas ele não quer ter as incomodações que uma aventura traz. Mas na verdade, tá, eu sei que não é assim o foco hoje, mas na verdade são momentos diferentes do anel, o Bilbo e o Frodo. Por isso que acontecem coisas diferentes com cada um deles. Não, sim, eu entendo isso sim, mas é uma questão de Terra-média, né? A gente tá falando das personalidades dos dois. E o Bilbo é considerado louco, inclusive, né? Pelo pessoal ali da Vila dos Hobbits. Cara, aquela cena dele do aniversário, né? Porque, tipo, eu não li O Senhor dos Anéis, mas, né? Mas eu já tive acesso. Lá vem o cara que viu o filme e acha que tá no livro. Não, não, só ia dizer que essa cena, essa parte do aniversário dele, me identifiquei muito. Vocês vão todos se lascar. Eu não gosto de ninguém, vocês estão aqui comendo as minhas custas. Manda um aqui pra roupilha pra todo mundo e vaza, né, mano? Aí o Vini é muito amargo. O meu codinome no Twitter é Servini o Amargo. Te digo o quê? Não fui eu que me dei esse título. Mas o Bilbo não é amargo. Não, quando ele tá velho, acabado, com pinto. Tá enganado. Ele não é amargo, tanto que ele sai de casa pra novas aventuras e daí ele vai lá pra Valfenda. Eu acho que tu tem que ler. Ele sai pra novas aventuras meio que obrigado, né? A verdade é porque ele vai embora da Terra-média, né? Aí, Vini, vai ler. Vini, aproveita que você tá aí soltando chorando pela boca e... E fala o teu livro favorito, cara. O meu livro favorito se chama O Rei do Inverno, que é o primeiro livro da trilogia do Bernard Cornwell. Que ele começa com o maluco mijando nas paredes. É literalmente isso. Tipo, tá nascendo uma criança e pra espantar os maus espíritos, o cara começa a mijar nas paredes do lugar pra espantar os maus espíritos. E aí, cara, quando eu vi esse nível de, entre aspas, realidade mágica, né? Essas mandingas e toda essa magia me conquistou de um jeito, cara. Que é tudo muito... Como é que eu vou te dizer? Ele é um mundo muito mágico e, ao mesmo tempo, não mágico. Porque é tudo muito nas entrelinhas. Então, tu não sabe se é magia, tu não sabe se é o destino... E a única coisa que tu sabe é que tem muitos caras fodas ali, fazendo muitos feitos fodas, e às vezes é foda tu ver como os caras conseguiram fazer aquilo que eles estavam fazendo de uma maneira que isso tudo parece um romance ficcional com uma base histórica que de fato aconteceu. Deve ter ficado horrível essa frase. Eu não tenho muita dinâmica assim pra... Desculpa. Mas eu gosto de cavaleirinhos, de pedir espada, essas porra aí. Também então... O cara pega e fala tudo isso e não. O Senhor dos Anéis. Ah, mas é que o Senhor dos Anéis é tudo inventado, né? Bernard Cornwell não existiu de verdade. Ah! Eu não vou mais falar. Revoltei. Falando mal do meu escritor, cara. Eu não tô falando mal. Eu falei que ele é extremamente descritivo. Esses caras vieram tudo depois e, imitando Tolkien, tu vem falar mal. Eles fazem melhor. Vem falar mal, tá? Garanto que se eu pegar esse teu livrinho aí pra ler, vai ter um monte de personagem parecido com os personagens do Tolkien. Tipo o Rei Arthur, que veio bem antes do Tolkien. Tá, mas peraí. O Rei Arthur não é uma invenção do Bernard Cornwell. Não? Ele... Não, o Rei Arthur não é uma invenção do Bernard Cornwell. É só que ele repaginou o personagem. Chega, pelo amor de Deus. Pistolivros. Aí eu não vou discutir contigo. Pistolivros. Não. O quê? Pistolivros. Outra hora. Não, mas é porque o cara ele pega toda a questão e ele coloca ela num período histórico em que ela é plausível. Por isso do romance histórico. Sim, ai, ai, sim, tá. E tem aquela parada de que é menos, tipo, que tem a parada um pouco mais sangue e merda pra todo lado. Sangue, merda e lágrimas. Sim, é. Lágrimas, é basicamente isso, toda a literatura do Cornwell, mas eu amo esse cara. Então, só pra falar que o meu favorito é o Cordo, o meu livro favorito é a trilogia, porque eu não consigo dizer que é só um livro. E, cara... Não dá, é uma obra só. Crônicas Saxônicas, né, cara? Ai! Crônicas Saxônicas. Ai, meu Deus do céu, chega até a dar uns arrepiozinhos aqui, ó. Ui! Que o Evandro vai usar isso como livro. Vai se fuder, Evandro, seu escroto. Quem tá editando sou eu, hein? Ai, não, mas esse ui tem que manter. Tem que manter. Ah, depois que eu apareci imitando uma pantera, nada é tão vergonhoso. Que situação. E tu, Godoka, qual que é o teu favorito? Então, como eu falei, tá esquizofrênico. Meu estilo favorito eu coloquei ficção, autor favorito botei tanto o Asimov quanto o Cornwell. Mas o meu livro favorito até hoje é... Eu já li, cacete, eu li muita coisa depois dele. É O Exorcista. Porque, nossa, tudo naquele livro, pra mim, ele é perfeito. Porque o livro é arrastado demais. Eu gosto de coisas um pouco mais devagares. A literatura que vai desenvolvendo, até filme lento eu gosto. A descrição do cara não é uma descrição maçante. Na verdade, a descrição dele é muito poética. Ele vai falar do cara, ele não fala que o cara tem um... O padre tem 1,80m, o cabelo cortado desse jeito. Ele fala que o rosto do cara é o rosto de quem já sofreu demais. Ele faz essa descrição, pronto, deixa você imaginar coisas assim. A descrição física dele te joga pra personalidade do personagem, é uma coisa linda. Outra coisa, eu, né, como médico, as descrições dos exames médicos que este filho de uma mãe coloca no livro são perfeitas e são didáticas. Tem criatura formando agora em medicina que não consegue falar com o povo do mesmo jeito que aquele cara consegue falar. Sabe, é assustador. E outra coisa, o livro, ele te deixa o tempo inteirinho até o final em dúvida. Ele não é igual o livro. Desculpa, ele não é igual o filme, que, né? O que a menina tem quando vê ela tá leitando e dando sopa de ervilha? Não, o filme, o tempo inteiro você não sabe se é algo psicológico, se é algo psiquiátrico, quer dizer, se é uma influência sobrenatural, se é o capeta que tá entrando na tua cabeça te fazendo ter dúvida. E o livro, ele não tem descrições gore, não tem aquela coisa do filme. E você fica se borrando. Eu li O Exorcista até as 8 da noite. Eu não me estendia na leitura. Por mais que eu quisesse ler mais. Eu não estava cansado de ler. Eu não li ainda esse livro. Aquele livro, o livro te oprime, sabe? O livro, ele vai te... Seu lixo, seu noia! Ele fica, tipo, te dando tapa na cara e... Não, ele vai deixando... ele vai deixando o ambiente pesado, cara. É assustador. Por isso que, assim, depende muito da vibe do tipo de coisa que tu tá lendo. Por exemplo, eu prefiro mil vezes ler um Lovecraft, que eu sei que vai me fazer ter sensações horríveis, do que talvez ler o Exorcista e me sentir tão oprimido e tão preso numa atmosfera tão negativa que o livro pode te trazer, sabe? Uhum. Por isso que eu acho que eu sou, diferente de vocês, eu sou o leitor que eu chamo de leitor de vibe. Tipo assim, eu tô tendo um problema muito sério agora, porque eu tô tendo que terminar um livro que eu não tô na vibe de ler ele. Então, cara, tá sendo muito triste pra terminar o livro. Você tá em que parte? Não, cara, falta 5 páginas. Eu também tô no final. O meu falta 50. Tu lê um por vez? Como assim? Tipo, tu... Não, eu leio um livro por vez. Eu tentei... Oi? Não, tu tinha perguntado alguma coisa, desculpa. Não, é que eu tinha perguntado se tu costuma ler, assim, um livro, daí tu pega outro livro e assim por diante. Isso, eu leio um livro, no que eu termino ele eu já pego outro. Ah, entendi. Mas eu tenho a minha fila lá de livro, minha pilha pra ler, mas eu sempre, tipo assim, eu vejo assim... Eu olho aquele livro e digo, bah, agora vai ser esse. Eu não tenho uma ordem lógica. Não, mas eu também não. Eu também não. E, na verdade, eu leio porque... Pra evitar, justamente... Exatamente por causa dessa questão de vibe, né? Daí, às vezes, tu tá lendo, mas daí tu não tá afim... De repente, chega um dia, tu não tá afim de ler aquilo ali. Mas daí, tu já tá lendo outra coisa mesmo. Sim. E vai ler a outra coisa. E às vezes, eu vou... faço assim, às vezes eu tô lendo uma HQ, daí tô lendo um terror, daí tô lendo uma ficção científica, meio que ao mesmo tempo. Daí tu vai revezando e não fica, né? Eu faço assim pra não ter ressaca literária, porque às vezes cola, ressaca é ruim, né? Daí a gente fica meio sem ler e tal, sei lá. Eu tento não repetir um tema do livro logo depois dele. Então, por exemplo, assim, se agora eu tô lendo, Senhor dos Anéis, eu não vou ler nada de fantasia medieval, por exemplo. Ah, eu também faço isso. Ficção científica, ou vou ler um de terror, ou vou ler um policial. Inclusive, eu tenho que terminar a minha coleção de Sherlock Holmes, que tá quase chegando no final. Então, é tudo assim, eu vou sempre... Eu começo, por exemplo, assim, uma série de 5 livros, daí, que nem agora, eu tô lendo aquele O Imperador lá, do Conigulden. O cara é fodástico também. Já terminei o terceiro livro, já pulei pra esse que eu tô lendo agora, mas eu já tô com a cabeça, ó, quando é que eu vou ler o quarto livro? Eu já tenho o quarto livro, então sim. Só daqui a alguns livros eu já posso ler ele, tu entende? Pra não ficar muito repetitivo. Sim. E é bom porque daí trabalha a minha memória, porque daí eu me obrigo a lembrar de coisas que eu li num livro bem distante, sabe? Então, acho que a única vez que eu não fiz isso foi com o Crônicas Saxônicas, que eu li 4 livros um atrás do outro, porque eu tava muito na fissura, eu parecia um craqueiro numa pedreira. Eu olhava e eu, meu Deus, eu quero isso agora. Então, eu faço isso, cara. Eu tento fazer esse negócio de alternar gêneros, mas eu deixo saturar. Eu terminei uma distopia. Ah, qual que é o próximo que eu vou pegar? Eu sempre tô lendo 2 livros. Ah, eu tô lendo uma distopia e eu tô lendo uma fantasia histórica. Eu terminei a distopia. O que que eu vou fazer? Ah, eu vou pegar outra distopia. Tô com vontade, sabe? Eu não me obrigo a pegar uma ficção científica mais leve agora. Não, eu tô com vontade. Aí eu ainda não estou tendo que esconder as facas de mim mesmo. Ok, vamos fazer outra. Talvez tenha a ver também que tu... não sei como é que é teu acervo, enfim, se tem muitos outros gêneros além... É, talvez... Porque... Não, pior que não. É bem centrado. Eu acabo me deixando levar, às vezes, por dicas, sabe? Então as pessoas me indicam, lê isso aqui que eu acho que tu vai gostar. Tem umas paradas que não tem nada a ver com o que eu tô acostumado a ler, que é justamente policial, ficção científica, fantasia, romance histórico e tal. E às vezes eu sou feliz nessas escolhas, né? É que nem vocês estavam falando assim, minha mãe sempre me colocava pra ler e tal, me deixava ter acesso a livros, ou minha avó. Cara, esses tempos a minha mãe me indicou um livro, e eu fiquei pensando assim, caceta, como é que a minha mãe veio me indicar isso? Minha mãe me indicou Júlio Verne pra ler. Ai, Júlio Verne. Daí eu, porra, minha mãe me indicando Júlio Verne. Eu adoro Júlio Verne. Não sabe não. Tipo, e a minha mãe, ela... Nunca a minha mãe, ela... Né? Mas a gente não tem um relacionamento tão próximo assim. E eu sempre vi ela lendo coisas espíritas, coisas de autoajuda e tal. Daí quando ela me veio com, acho que tu vai gostar desse aqui, ó. Pega esse aqui, ó. Daí eu peguei e li, eu achei maneiro, sabe? Qual? Então, às vezes eu... Foi? Qual deles? Foi o Volta ao Mundo em... 80 dias. Em 80 dias. Daí depois desse eu li o... Viagem ao Centro da Terra. Daí eu tô com 35 milhões de Lego submarinos ainda pra ler, que vai demorar um pouquinho. Eu também acho ele muito prolixo. Ai, meu Deus. Ai, já sei. Sabe o que tu poderia ler, Maria Clara Machado? Nunca ouvi falar. Exatamente, porque é livro infantil. Caso ele... Não, é prolixo. Dá pra pintar? Hã? Dá pra pintar? Dá também, né? Mas eu falei de propósito pra tu ficar assim. Vamos ver aqui, então. Submarino, peraí. O quê? Ai, tu podia ler O Joelho Juvenal. Ziraldo é legal também. Não é prolixo. Menino Maluquinho. Eu vou ter que ficar separando o brigo de vocês todos. Eu tô magoada desde que ele falou mal do... Eu não falei mal, eu falei que eu acho. O que eu acho não é padrão de qualidade. Veja você, eu não falei que é ruim. Eu falei que eu acho prolixo, por exemplo. Tu nem pode falar, tu só leu O Hobbit, ô cara de pau. Eu li O Hobbit, eu li o começo do Senhor dos Anéis e eu parei de ler porque eu queria ler outras coisas. Ah, tudo bem. Vai ler Pluft, Fantasminha. Tá, parei. Já li, tá. Inclusive, eu li o Fanfarrone, que é um livro sobre um palhaço, bem legal. Muito bem. Comendo. Muito bem. Vamos encerrando, pelo menos. Era pra durar uma hora, a gente já tá indo pra caramba. Assim, hoje gerou uma pequena discussão, porque eu tenho mania de ficar botando foto de livro e preço dos livros. Né? A galera tá puta da vida, porque né, do mês tá aí, tem muito que pagar, tem muito boleto. Pô, mês de imposto de renda. Putz, nem me lembro. Daí tu fica vendo tudo que tu não ganha, tudo que tu, né, paga de boleto durante o ano, aí eu fico deprimida, pô. Mas assim, os boletos continuam e a nossa lista de aquisição sempre aumenta, né? Futuras aquisições. Ah. Karina, você tem algo aí que você... Vamos mudar em vez de futuras aquisições, sonho de consumo. Seu atual sonho de consumo. Ai, tem muitos. Escolha um. Fala o Vini antes, deixa eu pensar aqui. Tem que abrir meu Scoob. Espera aí que eu vou abrir meu Scoob. Tá. Vini, seu sonho de consumo. Desculpa, eu tava engolindo um pedaçolão de bolo aqui. Tava quase morri no processo. Desculpa. Tava engolindo um pelicano com o pescoço formado bolo, assim, né, no meio. Caceta, cara. Cara, meu atual sonho de consumo é um livro chamado Sobre a Guerra, a Arte da Batalha e da Estratégia, que ele é escrito pelo Napoleão Bonaparte. Tá. É o meu atual... Eu tô ao desejo de consumo, sei lá como quer dizer isso. Porque ele é um livro que ele trata, basicamente ele trata sobre política, sobre exército, sobre como liderar os homens, sobre como lidar com batalhas, estratégias, e eu acho esse tipo de coisa muito interessante, né? Apesar de tipo, ser hoje em dia ser mais uns conhecimentos inúteis que eu somo a minha quantidade de conhecimentos inúteis nessa cabeça, né? Cara, adquirir conhecimento é sempre gostoso, cara. Não importa se você nunca vai usar. Mas eu acho interessante, cara. E Napoleão é um cara que eu tenho muita curiosidade de conhecer a vida dele. Quero pegar a biografia dele pra ler. Acho que é esse, cara. Era isso que tu esperava quando eu falei, falando de livros. Assim. Conseguiu escolher um, Karina? Eu posso escolher em vez de escolher um livro. Desculpa, o seu áudio sumiu. Pode repetir, por favor? Ah, perdão. Não, é que eu tenho vários sonhos de consumo, tá? Eu tenho o sonho de consumo que é comprar todos os livros os clássicos da Zahar de capa dura, que são caríssimos e eu não tenho grana pra comprar. Inclusive, se alguém quiser me dar os livros, né, gente, estamos aí, é só me avisar, eu mando o endereço, enfim, né, pode enviar pelo correio. Mas tem uma coleção do Shakespeare, que eu gosto muito de teatro, não falei sobre isso. O da Nova Fronteira, o box? Putz, que coisa linda. É, eu quero aquele box. Fala, ela vai falar do Wilson Shakespeare, cara. Só custa R$140. Eu tava vendo essa coleção hoje. Nossa senhora. Exatamente. É, exatamente. E outro... Os boxes da Nova Fronteira são caros e são lindos, cara. São caríssimos e são lindos. Mas também eu tenho muita vontade de ter o sonho de consumo, assim, não uma aquisição específica, mas de aqueles livros da Aleph do universo expandido do Star Wars, né, que eu tô lendo e não dou conta de comprar todos, gente, é muito livro. Enfim, é muita coisa. Resumindo, o meu sonho de consumo é ser rica pra comprar livros. Isso aqui é foda, porque daí, tipo, eu fico olhando, às vezes eu fico olhando assim, daí eu, não vou comprar isso, não vou comprar aquilo, não vou comprar, eu entro nessas porra desse site de livro, cara. E daí, quando eu vejo meu carrinho, tem 23 livros. Daí eu, caralho, acho que eu preciso tirar alguma coisa, né? Por isso que não dá. Por isso que não dá. Daí o Godoka fica mandando aqui, ó, fotos com as ofertas e tal. Eu já disse. Não... Aquilo não é oferta. Isso é o problema. Ali tem o meu atual sonho de consumo, que é o Paraíso Perdido, do John Milton. Ai, o Paraíso Perdido eu também quero. Edição bilíngue. Com as gravuras do Gustave Doré, 1876, que era um puta do artista, sabe? O livro deve estar lendo. É. E essa merda, eu tô acompanhando ele há meses e ele não sai do preço de R$83. O preço dele não muda. Não tem não tem promoção nessa desgreta desse negócio. Não tá fácil. Você tem que ter sonhos mais palpáveis. É, eu também acho. Eu sei ler inglês? Eu não sei. Eu aprendi inglês jogando Super Mario. Pois é, isso. Lost Paradise, sabe? É assim que eu vou ler. Balançando a mãozinha ainda. É isso que eu quero ter, cara. Inclusive, é interessante uma. Alô? Difícil. Oi? Acho que deu uma cortada no teu áudio. No meu áudio tá dando problemas, enfim. Não, mas não é só no teu, acho que é no de todo mundo. De repente a conexão. Pô, a net aqui, ó, eu pago 120 mega pra. Não tô entendendo. Enfim, agora me esqueci o que eu tava falando. Sabe como é que é o nome disso? O nome disso é um bom gancho pra acabar. Esqueci o que eu tava falando. Não, é que tu tava falando sobre. Acho que sobre livros em inglês. Ah, é verdade, que são bem mais baratos. Mas eu já aproveito o que era exatamente isso que eu ia falar. Como tem coisa em inglês que, tipo assim, eles preferem. Tipo assim, não sei se vocês pagariam até relativamente caro, mas como eles preferem pagar pelo conteúdo do que pela forma com que ele vem. Tipo, eu peguei o livro do Witcher. Aquela série de jogos lá. Tem o primeiro livro da Martins do Witcher Fontes? Que ele é. Não, da Martins Fontes não. Eu peguei um livro em inglês, The Witcher, que é a Espada do Destino. Não, é o último Desejo. É Witcher The Last Wish. Não, é. Witcher The Last Wish. Que é o Witcher O Último Desejo, um livro em inglês com folha de jornal. E ele é um livrinho pocket, assim, pequenininho, sabe? Cara, eu devorei aquele negócio, sabe? Então, assim, como a gente fica vendo assim, porque o livro é bonito, porque não sei o que e tal, mas às vezes o conteúdo do livro é muito mais edificante, muito mais interessante, muito mais bonito do que a forma com que ele chega pra ti. Ah, mas eu vou te dizer uma coisa. Não, eu entendo, eu gosto de ter livros bonitos, mas eu prefiro o livro pelo conteúdo dele. Não, mas que é isso que eu quero te dizer. Assim, ó, hoje, como eu posso... ter o e-book, então se eu tô pensando só no conteúdo, entendeu? Se eu vou gastar com um livro, eu vou botar um livro bonito na minha estante. Não vou botar livro feio na minha estante. Sim, eu acho isso muito válido. O que me ajuda muito a adorar livro pocket, porque aí eu compro o Crime e Castigo do Dostoiévski, que pago tipo R$25 e a edição da Fronteira é uma facada no rim. Sim. Ah, mas eu gosto do Pocket, ele tá bonitinho. Enfim, gente, esse foi o piloto. Espero que vocês gostem. Eu espero que no próximo podcast todo mundo tenha tomado seus remédios. Espero que isso vá pra frente, espero que vocês gostem. O podcast vai sair tanto no Super Amistos quanto no Da Literatura. Ai, será que eu vou perder seguidores, meu? Já tem tão poucos. Aos amigos da Karina, já fico meu... Desculpem. Mas desculpa, aqui é zona, então vai ser mais zona do que coisa bonitinha. Gente, não me abandonem. Não me abandonem, eu juro que... Enfim, eu vou continuar com o blog, vou continuar com... Não, não ouço. Não, mentira, ouço. Prometo... eu prometo no próximo podcast vai ter menos... Pelo menos eu vou tentar, ênfase no tentar. Não deixem de me seguir, acreditem na gente. Assim como Deus acreditou em Adão, que falhou e foi expulso do Éden. Meu Deus, chega, acabou, gente. Tchau, todo mundo dá tchau. Chega. Tchau. Ah, meu, o tchauzinho do Get Vendor é muito da hora. Nossa, a gente vai ter que começar a pagar royalties pro decreto. Cala a boca. Cala a boca. Pronto. Eu nunca apresentei um podcast. Você imagina como que eu tô. Godoc, eu não sei ler, cara. Tá, mas vocês estão acostumados a gravar assim, né? Eu não. Tô tendo a primeira vez. Eu não tenho nenhuma palavra de incentivo que preste. Vamos lá? Vai, Godoka! Você consegue! Vai, Godoka! Eu estou com você! Godoka uses bigode sensual. It's very effective. Caralho. Pregar o bigode no microfone, né? Enfim. Mas eu sou a maioria que as pessoas não gostam. Ai, coitadinho. Tá. Então, gente... Ah, eu não sei o que eu vou falar. Assim, tu que tem que me apresentar, eu acho. É, pô, agora você... Ainda bem que isso vai ser editado. Oi? Oi, meu nome é Karina, eu faço parte do blog da Literatura, o link está aí. Ai, tá, tá. Eu acho que fica... Não é natural meu falar disso. Cara, ia ser muito mais engraçado se fosse eu falando assim, oi, gente, meu nome é Karina. Eu sei ler. Nossa, e eu gosto de cuscuz. O próximo vai ser qual? Então, a gente faz o Hobbit ou o... Não, vamos fazer um livro bom. Vai te catar, Vini. Não, guia. Não. gente, pelo amor de Deus. Calma. O sol está se pondo. Não, assim, a gente já teve que ler o guia agora, acho que a informação está mais fresca. Qualquer coisa a gente já emenda a leitura do Hobbit. Robert, Robert. Gente. Então, eu falava muito Robert, cara. Eu adorava. Talvez a pauta não esteja muito bem definida. O próximo livro, então, daqui 15 dias, o próximo podcast daqui 15 dias, será ou o Guia, os 5 livros, ou o Hobbit. Você aí que tá querendo acompanhar a leitura, nem os dois em 15 dias. Ou... Eu consegui. Eu li o Hobbit em 3 dias, então... E na época eu tinha que estudar que nem um camelo. Vai, eu não tô com o Hobbit aqui, cara. Eu vou conseguir um Hobbit. Ai, começou. E eu só vou conseguir um Hobbit, tipo, daqui 15 dias. Tá, vamos comentar de outras coisas. Vamos comentar. Cara, a Karina deve estar me achando o cara mais chato do universo e eu nem tô. Desculpa, Karina. Não, o Godoka é minha testemunha. Eu tô extremamente contido e tô tentando não ser babaca. Eu tô achando vocês mega contidos. Tô ficando nervosa, inclusive. Um pouco eu libero meu ki. Não, depois a gente vai se soltando. Inclusive, o Evandro podia colar de guia do mochileiro, né? Sim, o Evandro ele já se... Já tô terminando o primeiro livro. Olha aí, ó, tá aqui em outubro, mas tá tudo pronto aí. Eu falo até o primeiro, depois eu vazo. Não vou mentir. Caralho. Bom, só fazer um finalzinho aqui. É, então, beleza? Não, força, que bosta. Beleza. Karina, a gente tem um problema bem sério. A gente não sabe terminar as coisas. Não sabe. Não sabe. Então é isso, gente. Ele já tá atrasado pra próxima gravação. Pa pa pa ri, não. Vem comigo!